Vai, está gravando. A gente leu três textos que a gente tem voltado a eles durante essa semana. Isso é próprio do tempo do Natal, desse tempo de acabando o período do Advento, né? A gente está a 2 dias do Natal. E a gente volta esses textos, de volta aos textos. Primeira coisa é lembrar o que quer dizer a palavra meditar. Porque fica, pô, a gente já leu isso, a gente já não leu isso, está lendo de novo. Em latim, a palavra para meditação é ruminare. Ruminare. Ruminar é você engole o troço, depois ele volta, você mastiga, mastiga, mastiga, depois você engole de novo, depois mastiga, mastiga, mastiga, depois engole de novo, mastiga, mastiga, mastiga. Então, nesse tempo, a gente tem um convite, né? Nossa cor é roxa porque a gente está lembrando que esse é um tempo de reflexão, de olhar para dentro, né? De olhar para si, de olhar para as escrituras e deixá-las interagirem. Esse tempo é um tempo da gente pegar o texto e lembrar o essencial. E a gente conversou ontem, falou, né, sobre essa janela que se abre para a eternidade, que faz com que Maria, quando faça a sua oração no passado, sendo que ela está fazendo uma oração sobre algo que ainda nem sequer aconteceu, ela está grávida. Toda a história que a gente conhece não aconteceu. E ela já fala com uma conclusão da história. E isso está baseado na confiança que ela tem no caráter de quem está fazendo. E a gente deu exemplo ontem da aula, né? A gente sai de casa e vai para a aula porque a gente tem confiança de que vai chegar lá. O professor estará na sala de aula e ele vai dar aula. E a gente espera que a aula que ele dê seja como sempre é. Se você for ter aula com um professor chato, você sabe que você vai dormir, né? Se você tiver um cara que é excitante, você vai ter uma aula excitante, feliz, alegre. Mas você sabe o que espera. Você não vai esperar aquele professor que é toda hora muito chato, que aí um dia ele vai se tornar um cara fantástico. E nem o cara que é fantástico, você vai esperar que a aula dele vai ser monótona, chata. A confiança e a fé que faz Maria dizer: você despediu de mãos vazias os ricos, você salvou, você... Eu adoro esses sinaizinhos quando eu estou falando. Calma que ainda faltam mais uns 3 celulares para fazer isso, né? Isso não foi inventado por Deus. Se fosse, já nascia com a gente, né? Só serve para gravar uma homilia. Daí, você pode declarar tranquilamente no passado, como ela sabe quem está fazendo. E Deus já decidiu. Também usei o exemplo ontem, né? Quando a mulher decide que vai trair, ou o cara decide que vai ser canalha, ou o cara decide que vai roubar, a gente aprendeu. E, moleque, é só questão de oportunidade. O problema é fazer na cabeça. Feito na cabeça, está feito. Eu vou matar alguém que está fazendo isso. Feito na cabeça, está feito. Está feito. É só a oportunidade para você verificar que o que já estava na cabeça. Ah, bom, vou fazer tal coisa. O cara vai fazer. Dadas as condições, dadas as oportunidades, ele vai fazer. Então eu posso declarar, sem ser esquizofrênico, que Deus já fez. Por isso que Maria fala desse tudo no passado. Ela fala, cara, quer saber? Pô, mas você vai passar por isso, teu filho vai morrer, vai ter cruz, você vai ter um monte de coisa. O Império Romano continua aí. Aliás, Jerusalém vai ser destruída no ano 70. O bicho vai pegar, vocês vão pegar um exílio, vai pegar um exílio de saída de 1900 anos. Antes de voltar para Jerusalém. O troço vai pegar. Sim, mas Deus já fez, cara. Porque ele fez na eternidade. E eu sei, assim como eu confio que o professor vai dar aula, assim como eu confio, tenho certeza, que alguém que disse que vai fazer tal coisa. O Bernardo falou que vai pagar o pedaço da cabra. Eu tenho confiança absoluta de que ele vai. Né? Só não sei quando. Mas dada a oportunidade, ele vai fazer. Não é isso, galera? Pergunta ao cara do povo. A sua cabeça já está feita, pô. Tanto que você esquece, né? Pergunta o cara do posto, né? Tem um ano que esse carro está me devendo agora. Isso está feito. Eu acho que essa é uma ilustração bem interessante, porque a gente está falando, pô, está feito, ela acabou na cabeça. Mas, cara, não paguei, não. Eu pensei que eu tinha pago já, mas era tão feito na minha cabeça. A eternidade é isso. A eternidade é isso, está feito. Ou seja, mas, pô, não tem dinheiro na minha conta hoje, não tem como fazer hoje. Tô, pô, mas assim. E detalhe, mais do que isso, mais do que essa brincadeira, desculpa a brincadeira, Bernardo. Mais do que tudo. Né? É genuíno que se a pessoa. Cara, eu queria não comprar um, não, eu queria comprar 10. Se eu tivesse recurso, se eu tivesse na cara, eu queria era ter permanente. Eu queria bancar. Isso está no coração da pessoa. Eu posso confiar na pessoa porque eu sei disso. Eu sei quem está falando. E, cara, se eu posso confiar no Bernardo, cara, confiar em Deus é mole. Concordo? Se eu posso confiar na Vitória, se eu posso confiar na Helena, se eu posso confiar na Bruna, cara, confiar em Deus é mole. E aí eu posso dizer, Deus fez. Cara, mas você está ferrado, cara. E a gente tem usado também sempre o exemplo da família dos castores em Nárnia, no filme de Nárnia. Os caras parecem uns maluquinhos, né? Pô, mas não tá voltando. Pô, mas tem um inverno lá fora, cara. O negócio tá feio lá fora. Não, cara, vai tranquilo, quer um chá? Tranquilo. Ah, não tá, ó. Pelo cheiro dá pra ver que ele tá vindo. Você é maluco. Não, você pode estar dizendo. Ele falou que ia voltar, ele vai voltar. Essa é a primeira coisa. Mas tudo isso se dá não por um desejo, torcida, vontade, ou por uma iniciativa nossa de o fazer. Isso é muito importante. O pessoal confunde fé com torcida, sabe? É, fé com, pô, vamos lá, vamos, pensamento positivo. Fé não tem nada a ver com pensamento positivo, fé não tem nada a ver com torcida. Fé é uma confiança que você tem de correr o risco de fazer determinada coisa porque você confia em alguém que disse alguma coisa. É um risco, sim. É um risco. Qual o grau de certeza que você tem? Se eu tivesse certeza, companheiro, eu não teria fé. Eu não teria fé. Eu tenho fé porque eu não tenho certeza. Mas por que você tem fé? Porque eu confio em quem está falando. E eu decidi correr o risco de fazer tal coisa porque eu sei que se ele falou que vai fazer, ele vai cumprir. Importante entender que todas as ações que Davi fala, lá no livro de 2 Samuel ou no livro de Gálatas, estão baseados num fato que não pode sair da cabeça da gente. Não é pelo nosso muito trabalho, nem pelo nosso muito fazer, nem pela nossa muita torcida que alguma coisa vai acontecer. A iniciativa de escolher o povo de Israel foi de Deus. O povo de Israel não tinha absolutamente nada de melhor do que povo nenhum de todos os povos que tinham no planeta. Deus escolheu. Por quê? Porque vocês podiam escolher qualquer outro, uma tribo na Suazilândia. Eu achei que vocês ficavam legal aqui no Oriente Médio, achei bacana esse lugar, tá vocês. Tem nada em vocês que os faça especiais. Tem até uma piada que conta que os judeus gostam de pensar que eles são especiais e Deus escolheu porque eles são legais, né? E aí, que Deus falou, pô, chegou para os egípcios e falou, ó, vocês vão ser meu povo. Aí o pessoal falou, pô, tá legal, bacana. Qual é a condição? Não, eu tenho um mandamento para dar para vocês, né? Ah, não, não, mandamento não vai rolar não aí. Sou libera. Aí Deus chamou os babilônicos também, falou, pô, aí, vai ser meu povo. Ah, legal, bacana e tal. E aí, mas tem um mandamento para dar. Essa parada aí, não deu não. Aí chamou o povo de Israel, né? Falou assim, aí, eu queria que vocês fossem meu povo. E aí? Não, mas aí tem que dar um mandamento. Aí o judeu perguntaria, quanto vai custar? Aí ele falou, nada. Então manda 10. De graça, né? Foi assim essa ideia de mandamento. Foi um negócio, era um só, cara. Né? Amai-vos uns aos outros, era só isso, entendeu? Aí, pô, já pediu, de graça, então vai, bota mais um aí, mais outro. Não tinha nada de especial no povo judeu. É um povo que Deus escolheu porque quis escolher. Mesma coisa, não tem nada de especial em Davi. A gente viu essa semana a genealogia de Jesus. Tem de tudo. Tem prostituta. Tem sogro que transa com nora. Isso é genealogia de Jesus, né? Tem cara que mata criancinha. Tem cara que pratica ocultismo. Cara, geneticamente Jesus é um estrago. É um horror. Do ponto de vista familiar, uma tragédia. Tudo de mau exemplo que você puder ter ali. Do ponto de vista social, o cara nasceu na vila de Nazaré, que mal comparando. Né? Qual o pior lugar de Florianópolis? pra morar. Péssimo, assim, barra pesada. Monte Cristo ali é chato, hein? Em alguns lugares. Aonde tá? Monte Cristo, é que Jesus já nasceu, já tem até o nome, já é lá mesmo que eu vou. Então, Jesus nasceu num lugar brabo, de uma genética ruim e de uma família com mau exemplo. Do ponto de vista freudiano, marxista, ou do ponto de vista genético, nada. Nada. E ele é descendente de Davi. E deixa eu meter o Davi. Davi, eu vou fazer uma dinastia de você. Não vai parar, cara. Então, nós estamos falando de Davi aqui hoje. Promessa feita. Tem um detalhe que eu queria deixar para hoje. E lá em Gálatas fala da fé de Abraão, né? Que Abraão foi justificado pela fé. Ter fé porque você está com desejo de alguma coisa não vai funcionar. Não vai funcionar. Ter fé porque você está tendo um pensamento forte, positivo de que alguma coisa não vai funcionar. Correr um risco depende de uma circunstância que está ligada à escolha do povo de Israel, à escolha de Davi, à promessa feita a Davi, à promessa feita a Maria. Como é que eu consigo realmente ver Deus agindo? Quando eu oro de acordo com aquilo que Ele já mostrou que vai fazer. Você quer ver a oração que dá certo? Essa é uma oração que eu pratico bastante. Senhor, o que está errado em mim? Porque ver o que está errado nos outros é fácil. Ou, Senhor, por favor, eu quero te pedir oportunidades para eu amar alguém. Eu não tenho dúvida, Deus falou, amai-vos uns aos outros. Né? Ama o teu próximo. Senhor, me ajuda a me aproximar de pessoas. São orações que eu tenho certeza que vão funcionar. Sabe por quê? Porque elas estão alinhadas com aquilo que Deus falou. Se eu oro de acordo com aquilo que Deus falou, e por isso que Davi fala, perceba a oração dele. Senhor, desculpa a ousadia, mas eu estou aqui pedindo que o Senhor abençoe a minha família e que faça uma dinastia que dure e que seja com a família do teu servo, porque o Senhor disse que ia fazer isso. Lembra no texto anterior, Deus falou, eu vou fazer com você isso, isso, isso. Bom, aí eu me sinto à vontade, então já que o Senhor vai fazer, faça, Senhor. Oração não é nada que vai mudar o coração de Deus. Se você orar muito, o Brasil não vai ganhar de 6-1 da Alemanha. Não vai rolar. Pode orar o que você quiser. É, o fato de você pedir alguma coisa, que slow food ânimos, não vai fazer nada. Porque Deus não vai. Deus não vai mudar com a sua oração. A única coisa que a oração faz é mudar você. É mudar você e trazendo você para conhecer cada vez mais o que Deus deseja. E aí quando você ora o que Deus deseja, é uma parceria, cara. E você mais Deus é a maioria, companheiro. Não tem conversa. Vai dar certo. Então, nesse Natal, nesse tempo que a gente está se preparando, nesse tempo do Advento que alguns começam a se despedir e ver suas famílias e tal, lembra que a gente passou o tempo inteiro se preparando durante 4 semanas, né? Acendendo nossas velas de Advento, olhando para a coroa de Advento, lembrando das promessas de Deus para Adão e Eva, para os patriarcas, para os profetas, para Maria, para Davi. A gente lembrou de cada processo desse. Deus se fez carne e habitou entre nós. Isso é um mistério profundo. Me alinhar a isso e andar de acordo com o que Ele falou é a única coisa que, pela qual Ele fez a entrada dEle nesse universo, para que a gente possa voltar a se humanizar, como eu estava falando antes. Que a gente inverta esse processo maluco de voltar a ser fera, de voltar para a selva. A nossa saudade, que a gente não conhece, não é uma saudade de voltar a ser Neandertal. Não é a saudade de voltar para a guerra tribal, a lei da selva, do mais forte ganha, o mais capaz ganha, o grupo mais bem organizado sucede o outro grupo. Não é isso. Isso é a nossa programação genética, biológica, normal. A nossa humanização nos deu a oportunidade de a gente virar outra face, de a gente andar a segunda milha, de a gente perdoar, da gente incluir, da gente dizer para o estrangeiro, não como a nossa espécie costuma fazer, desconfiança, tratar mal, ser xenófobo. Isso é normal, ser xenófobo, ter medo do outro. Isso é normal na nossa espécie, é o nosso comportamento normal de espécie. A nossa humanização fez a gente incluir o estrangeiro. A nossa humanização faz a gente romper as barreiras sociais, não aumentar as barreiras sociais. Jesus só veio para isso, para falar, abrir a porta para a gente voltar a ser um ser humano. Porque essa é a vontade de Deus. Ele fez assim a gente. Ele pegou um homem e uma mulher, soprou neles o seu espírito e puf! Processo fantástico de consciência, de humanização, e colocou na gente dilemas éticos. Se o Bernardo me bate, eu tenho a opção humana de devolver ou virar outra cara. Uma girafa não possui essa opção ética. Uma cabra não possui essa opção ética. Um porco não possui essa opção ética. Ele vai reagir com a porquidade do porco, a cabridade da cabra. A gente se humaniza quando a gente passa a ter dilema ético. A gente passa, pô, tá tudo mal? Quebrou teu carro? Problema seu, meu irmão. Isso é humano. Isso é completamente hominídeo. Nossa tribo tá aqui, ó, porta da rua tá ali. O que é humano? Cara, entra, come, dorme, participa do café da manhã. O que que é humano? Bruno, bem-vindo. Me interessa saber quem é você e de onde você veio. Não tem seu olho ser puxado. Ou você ser mulher, ou você ser homem. Bem-vindo. Isso é humano, isso não é hominídeo. Que barulho é esse? Ah, brincando. Então, que nesse Natal a gente possa encontrar a única e possível verdadeira humanização, que não vai vir por uma ideologia, não vai vir pela educação, não vai vir por uma boa genética, nem vai vir porque você nasceu no meio social bacana. Mas vem quando você acolhe no seu coração a pessoa de Cristo e diz para ele, eu vou te seguir. Isso tem sido minha fala para minha filha, isso tem sido minha fala para minha esposa, isso tem sido minha fala para mim, isso tem sido minha fala para cada um. Não tem grande mistério, não. Eu vou te seguir, sim. Eu vou atrás de você. E apesar de ser quem eu sou, eu vou atrás de você. Porque Jesus tem uma coisa muito legal quando a gente vai atrás dele. Ele não faz perguntas. Jesus não faz perguntas. Qual é o seu currículo? Qual é a sua vida pregressa? O que você fez de errado? Ele vai ser sempre aquele que vai dizer para Zaqueu, o que todo mundo tem raiva, vem me segue. Para Mateus, o coletor de impostos, que ninguém fala com ele, vem e me segue. Para Judas, o zelote radical de esquerda, vem e me segue. Para Pedro, pequeno empresário da pesca, do slow food, de Cafarnaum, vem e me segue. Sem pergunta. E aí ele bota numa mesma mesa um zelote, um cobrador de impostos, um rico, um pescador, e um bando de cara que ninguém dava nada por eles. Por causa do sotaque. E fala, vocês são o meu rebanho. Vem e me segue. Que nesse Natal a gente possa botar o coração nesse segmento. Isso vai humanizar a gente. Paz para todo mundo, tá?